Portal do Arrocha. Alô, Malone. Vem. Se desse pra voltar a uma briga atrás, eu não faria nada diferente. A culpa que cê tem é bem proporcional ao tanto que cê mente. Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter recaída de novo. Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você. Outra vez eu tô falando, mas dessa vez eu vou fazer. Eu juro nunca mais olho na sua cara. O problema é que é um beijo de olho fechado, oh raiva. Prometo que em sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entre acordo, oh ódio. Eu juro nunca mais olho na sua cara. O problema é que é um beijo de olho fechado, oh raiva. Prometo que em sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entre acordo, oh ódio. Tiro certo no seu coração. Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter recaída de novo. Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você. Outra vez eu tô falando, mas dessa vez eu vou fazer. Eu juro nunca mais olho na sua cara. O problema é que é um beijo de olho fechado, oh raiva. Prometo que em sua cama negócio, mas seu corpo e o meu sempre entre acordo, oh ódio. Eu juro nunca mais olho na sua cara. O problema é que eu beijo de olho fechado, oh raiva. Prometo que sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entre acordo, oh ódio. Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo, oh ódio.